Linha azul 4980 com 2.0 pronto. Azul 4980, autorizado a alinhar e decolar pista 10. Vento 080 graus, 09 nós. A linha decola com 0, azul 4980. Autorizado, chame 6313, chame táxi. Autorizado, chame de transporte táxi, chame 6313. Ivana, fala do 78366, reporte estabilizado. Confirma, pro, é Paulo, você ajuda? 366. Ah, não, 366, é, reporte estabilizado, igual 9700. Gol 1888, número 3 na aproximação, reduza para 220 na. Gol 1888, o número 3 na aproximação, reduz para 220 na. Azul 4980, decolar 256, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, boa noite. Controle Salvador, Azul 4980, 1200 pés na PUCA. Azul 4980, contato radar, você é da PUCA, suba para os 350. 350, autoriza da Presidente Aracaju, tá visual com o setor. Aguarde a coordenação junto ao centro. Grato. Tudo com azul 4982. Mantenha a saída devido ao tráfego na área do centro. 4980, sim. Vou ir na prova de serviço 368 para o sequenciamento, deixa para 4000. 4000 na prova de oficina, vou 18. Do Xané. Xané 6224, completo de Renato, chame torre 11895. Obrigado. Final 1-0. Xané 6224, boa noite, autorizado pouso, pista 1-0, vento 080 graus, 1-0 nós. Livre pouso, Xané.

970, boa noite. Boa noite. Sim, boa noite, chegou no 970, final da aeronave da 10. Voo 970, continue aproximação, baixo pista livre. Ajuste no 014. Agora está livre, voo 970. Boa noite, Federal 9973, confirmação Papá, autorização 360 para convite. Federal 9973, aguarde só um instante, cópia. É, a gente recebeu aqui informação que o Confim está operando abaixo dos mínimos e CGNA está liberando os tráfegos pausadamente para terminal lá em Belo Horizonte. Aguarde coordenação com CGNA e só para saber se o aeródromo já está operacional. Sim, Federal 9973, obrigado. No 970, autorizado, pouso, pista 10, vento 080 graus, 10 nós. Livre, pouso, pista 10, 970. Xenemia 3, decolar 204, chega o controle, 119, decimal 8, meu voo. Ô, Xenemia 3, a 3. Dueli, Salvador, boa, Xenemia 3, a 4, 0, da El Monte, 2.400. Xenemia Estranha 6313, contato radar, saída da Delta, Lua 360. Da El 360, relevo Xanem 303, precisa para de morte, velho. Aguarde somente vou ler, tá? Medo, Xanem 303. Então, 9973, eu solo. Entrei em contato agora com o Centro Recife e o mesmo informou que no momento não está sendo autorizado ninguém da FI Recife para o aeródromo de Confins. No momento não tem previsão, porém o senhor está isento de executar DLA, ok? O seu plano passa a condição de congelado. Quando voltar às operações, seu plano permanecerá válido, independente do horário, ok? Ok, senhor. Obrigado. Aguardando mais informações. Gente. 0014. Continua com o número 2, ajuste no 014, voo no 888. Freire táxi via Alfa e Juliette, o portão 02. Alfa Juliette pro 02, agora no 970. Então 3305, aguarde autorização de pushback em acionamento. Temos um tráfego da Gol, a retaguarda. Aguardando o 305, autorizado por pushback acionamento, chame o táxi. Livre por acionamento, 3305. Boa noite. 888, solo 09, direita 121, décima 9. Boa noite, 888, vai livrar a direita, chama o solo em 182, décima 9. 1219. Livrou a pista. 1888, sente livre táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Livre táxi via Alfa, chame antes da Juliette, voo 1888. Está autorizado Guarulhos, nível 320, via Upper Zulu 10 até Taubaté. Decolagem da 10, saída da El, transição Motiva. Controle 119, décima 8, transponder 5127. 723, confirme o nível que passa. Azul 5001, a transição é Motiva, é Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa. Correto, Azul 5001, chame pushback e acionamento. Boa noite, Azul 4959, sem dar papá. Autorização ideal. Azul 4959, qual o nível ideal para Ilhéus? 40. Está autorizado Ilhéus, nível 140, Golf 677, Aerovia, até Coral. Pós segue conforme plano. Decola da 10, saída Coral. Controle 119, decimal 8. E o transponder 0260. Hoje pista 10, vento 080 graus, 119. Livre força 10731 grato. Correto, chame o prato no pátio 3 para o acionamento e pushback, o azul 4959. Camarada 4959. Solo gol no 096, posição 8, pushback, acionamento. Portão 8 está autorizado, vou 096, chame e táxi. Autorizado, chama na táxi, vou 096. Estou passando a Juliette, vou 88. Chegou no 888, a aeronave da TAN já realizou o pushback, está autorizado a ingressar na Juliette, portão 04. Autorizado a ingressar na Juliette, portão 04, gol no 888. Alexandre, boa noite, Z2774, 17 da Papá, autorização Porto Seguro, no 60. Z2774, aguarde cópia. Para táxi na 3305, 169 a bordo, autonomia de 3 horas, alter na São Gonçalo. Na 3305, em frente, pátio principal, Índia, ponto de espera, torre 198-95, ajuste no 0 no 4. Aqui em frente, Índia, ponto de espera, torre 198-95, 3305, obrigado. Azul 2774, pronto cópia. Pronto cópia. Porto Seguro, Golf 677, aerovia, nível de voo 160, saída coral, decolagem de pistão 0, primeira curva à direita. Aciona 0264, controle 1119, decimal 8. Autorizado Porto Seguro, nível 160, via Golf 677, saída coral, pista 10, com curva à direita, 0264, transponder, encontrando 698, azul 2774. Correta, poste pronto, azul 2774. Reporta. É 3178, ligado. Tá 3178, reporte antes da Juliette. Fala Lima Lima, força sua identificação, autorizado, chegada a maior de terça via para o nível 050, estou time, estou no 04, João de andar. Estilo, nível 050, ajustou o time, estou no 04. Próximo da Juliette, tá 3178. Mantenha a posição, tá 3178. 3178, após o bong da Gol, à sua esquerda, ingressa Juliette, portão 10. Salvador, boa noite, eu vou no 096, próximo ao ponto, espera dar no 0. Vou no 096, autorizado, Alenha, mantém no 0. Alenha, mantém no 0, no 096. Três 305, decola aos 19, controle 19, decimal 8. 3305, boa noite. Cá, Caju. 3305, contato radar, suba via Puca, para nível 350. 350, via Puca, 3305. Zona 723, após etapa, desça para 2.000 pés, estou altímetro no 0 no 4. Procedimento R9 ou fará o NDB Zulu? Questão do 723 é o R9. Gente, após espero, desça para 2500, Brian Fong, serve 366, gol 1723. Após o 367, vai descer para 2500, 1903. 0 autorizado a decolar, vento 100 graus, 129. Gente, livre de decolagem, 0096. Dólar Rio 5972 para atualização de tráfego, centro da Alfa. Rio 5972, Galeão, Serra Bravo, Golfo Lima, via rota do plano, UP9857, eu de voo 400. Saída da El Leda, Irume. Decola pista 1-0, primeira curva à direita. Acena 5133, controle 119.8. É, autorizado 400 na uniforme novembro 857, subida da El Leda, Irume, após decolagem curva direita, com código 5133, controle de saída 119.8. Claro, deporte pronto, 5972. 5972. Salvador, boa noite, voo 1096, saída Momo, prossiga passando 1300 para o 377. Leonardo? Jogou 1096. O 096, suba para o nível 350. 350, voo 1096. Prefeito, pode decolar Aracaju? Quase, esteja assim. Direto Aracaju. Sim. Onde é? Nove e meia. Suba para o nível, o nível autorizado pelo solo foi o 35 ou 37? Foi o 37. Suba 370, perfil da MOMO. 370, perfil da MOMO, no 096. Então, 3305 foi o Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, 3305. Obrigado. Controle Gol no 723, passando o servido 366, visual. 723, complete a aproximação, chame agora a torre 1118, decimal 95, composto. 1895, bom final de semana. Salvador, boa noite, Golo 723, final de 9 milhas. Golo 723, autorizado pouso, bicho no zero, vento 100 graus, 109. Livre pouso, 10, Golo 723. Salvador, Oceanair 6224, autorização para Aracaju. Oceanair 6224, formação Alfa, pronto, cópia. Pronto, cópia. Oceanair 6224, para Serra Brava, Alfa Romeo, Aracaju, Alta Golf 677, nível 190, saída Conde. Após decolagem, pista 90, primeira curva à esquerda, aciona 0271 no controle, 119.8. No 190, nível autorizado, Golf 677, via para Aracaju, decola pista 10, esquerda, curva Conde, 0271, transponder 198, controle 6224. Correto, após ponto, Oceanair 6224. Alô. Uma Fox, após estar, desça para 2.000 pés. Para o R Nave, o procedimento MDB Zulu, Lima Lima Fox. É verdade, 2.000 R Nave. E sim, então após estar, desça para 2.500 pés, vou na proa Serviço 366. Implantação no mesmo. Ajustou o time, estou na 0-4. Serviço 366. Desça para 2.500 após estar. No 096 da Gol, foi direto a Buco. Direto a Buco, no 096. Azul 9973. Prossiga, Sideral 9973. Alguma notícia de já liberar o tráfego daqui de Salvador para convite? Até o momento não recebi nenhuma informação. Vou entrar em contato junto ao centro. Fique na escuta agora. Muito obrigado. Seu solo foi aos 29, direito 219, senhor. 219. Bom dia, boa noite, bom dia, 23 e você. 9723, autorizado ataque para 41, vem ataque foi Alfa, Juliette, portão 07. Aciono, Juliette, Alfa, 07, bom, sai daqui. Salvador, gol 1888 para autorização recíproca. Confirme que chamou para cópia. Gol 9932. Gol 9932, confere. Positivo, 9932. Autorizado, Salvador para Recife, via peso 197, nível de voo 490. Saída Puca, Jamo, Aru, decola da pista 10 com primeira curva à esquerda. transponder 5131, controle Salvador, operando a frequência 119.80. Sim, autorizado Recife, na Anteslo 17, nível de voo 410, saída Fuca, Aru, pista 10, corte curva à esquerda, transponder 5131, controle Salvador 119.80. 9932, saída Cucajão, Moaru. Falou, Rio. Google 9932. Não copiei a informação. Tem subida Cucajão, Aru, ou 9932. Google 9932, cotejamento correto, chame pronto. Chama na conta, Google 9932. Confirme quem chamou agora, o Saulo. O Saulo, Rio, 5972. Rio 5972 pra PUT. Confirme. Aguarde, número 2 do setor. Ah, não, para puxa, é o seguinte, não, é que nós estamos, nós não somos homologados RNEV em rota, e essa aerovia é RNEV. Só queria saber se o centro autorizou a gente voar nessa aerovia. Nós temos condições técnicas. Bom, décimo 95, Lima, Lima, graças a Deus. Salvador, muito boa noite, é o papapá, Lima, Lima, Foco. Lima, Lima Fox, é, vai pousar no 017, confirma. 017, senhor. Então chama para o cancelamento do plano do voo IFR. Para o plano cancelamento. Rio 5974, aguarde de cópia. Federal 9973, pronto, cópia. Confia. Autorizado Salvador Confim, via peso 110, curvada peso 16. Posição Mike Uniforme, Kilo Delta Índia, após DCT, nível de voo 360, saída da Euleda Motiva, decola da pista 10 com primeira curva à direita, transponder 5125, controle Salvador, operando a frequência 119.80. Usado com fim no 360, Nava Zulu 10, por base, Zulu 16, Mukiti, após DCT. Decola da 10, com curva direita, no perfil da Daela e da Mótila. Transponda 5125, 1198, eu controlei saída, Federal 9973. Federal 9973, cotejamento está correto, chame pronto para puxa. Camarada Federal, obrigado. Fala, boa noite, Azul. Fala, Azul, 4959, 73, 2 horas e 45, felicidade. Confirme a alternativa, o Azul 4959? É, Salvador, Seabra, Brasil. Azul 4959, autorizar táxi até o ponto de espera, via Fátima no Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 1094. 1094, Fátima, ponto de espera 295, Azul 4959. Rio 5974, pro cópia. Autorizar Salvador Guarulhos, via peso 110, Taubaté, nível de voo 340, saída da Euleda Motiva. Decola da pista 10 com primeira curva direita. Transponde 5140, controle Salvador, operando a frequência 119.80. Aprovado, Guarulhos, 340, 0, Salvador. Aí eu lembro, na real, o tamanho, E 5974, cotejamento está correto, está me pronto. Salva Azul 2774, posicionamento. Azul 2774, ordem de pistola, chame tarde, aeronave da companhia Libera Calda. Aeronave da companhia Libera Calda, coordenando mentalista, posicionamento, contato 2774. Salvador, Oceané 6224, puxa acionar, gate 3. Oceané 6224, após a passagem do ATR da Azul a Calda, ordem de pistola, chame tarde. Após o ATR, chama, inicia, 6124. Lima Lima Fox, na final da nossa. Lima Fox autorizado o pouso, pistão 7, vento 100 graus, 10 metros. Sobre pouso, 7, Lima Lima Fox. o 5972 estava voltando? Tudo bem. Autorizado para o Galeão, nível 400, saída da Euleda após direto Ilhéus, após Ilhéus Porto Seguro, após Porto Seguro Caravelas, Vitória e Aldeia após direto destino. Levando a pistola zero com primeira curva à direita. O transcondo permanece 5133. Só confirmando, subida da Euleda. Ok, da Euleda e Léo. Ok, então 400 da Euleda e Léo, seguro, Caravelas, Vitória, Aldeia e direto para o destino. 5133, duas bandas. 5133 no transfondo, Rio 5972. 5133, confirmo. Rio 5972, cotejamento está correto no 07 do Pátio 3, chame pronto. Está pronto, 5973. Gente, o número 2 no setor. Salvador 2774 para o táxi 48250 Vitória. Azul 2774, segue a retaguarda do Airbus da Avianca. Quando lá torre 1 no decimal 95, ajuste o altímetro na 04, bom voo. Traz a Avianca, quando lá torre 1 no decimal 95, no 04, obrigado, boa noite. Federal 9973, após a liberação do ATR a cauda, quando a equipe solo chame táxi. Boa noite. 2x2, a Chanel acionou a identificação, autorizado chegar da margem dessa via para o nível 050. Hoje estou o time, estou no 04, vigilância. Duas horas de autonomia, eu tenho na sala dele. 6224, autorizado táxi até o ponto de espera, via táxi Índia no ponto de espera, torre 1118.95. Ajuste altímetro no 04. No 4, livre de táxi, no ponto de espera, 129. Via para o nível 060, estou altímetro no 04, vigilância. 6214, descendo via para o 060, voo do 170. Está voando com 250 nós, mantém ou pode aumentar? Bono 1170, aumente para 290 nós. 390, obrigado. Controle, boa noite, azul 4959 na Coral. 4959, contato radar, sul para nível 140, vou direto Coral. 1140, direto Coral, azul 4959. 6224, Xané, ponto de espera está pronto. Xané, 6224, autorizado alinhar e manter o Zé. Alinho, mantenha no 0, 6224. Número 34, só cópia. Salvador, Luna 34. Autorizado Salvador Maceió, via fez o Luna 7, nível de voo 350. Saída PUCA, Jamuaru, decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda. Transponder 5144, controle Salvador, opera na frequência 1119.80. Autorizado Maceió, nível 350, fez o Luna 7, saída PUCA, Jamuaru, decola da pista 10, curva esquerda. Transponder 5144, controle 1998, voo 1934. 34, cotejamento está correto, posição 02, chame pronto. 7. Alô 5001, coordena a equipe Solo Chame Táxi. Dois Supel Benha, Guarulhos, 4 horas e 5, autorizar táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Ono Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajude altímetro no 0 no 4. Táxi 3, 1 no dia 3, 1 no dia 5972, após liberação do Boeing da Sideral a cauda, coordena equipe só de chame táxi. 5972, após liberação do Sideral, pode liberar o táxi. Canal 74, aguarde o número 2 da Sanitax. Após a liberação do bug da companhia, que é iniciando 07. E o 5974, copiou o solo salvador? Ativo, não se escuta para ser liberado para o público. Se o senhor vai manter a posição, a aeronave da companhia no 07 do Pátio 3 está iniciando, puxa. Está iniciando a aeronave da companhia e aguarda a sua autorização para iniciar. Não tem mais. Sim. Sideral 9973, autorizado alinhar e manter 10. Autorizado alinhar e manter 10. Azul 2774, decola as 43, controle 1918. Controle 198, boa, 2774. Boa, Azul 2774. Azul 2774, boa noite, contato radar super nível 160, perfil Coral. 160, Coral 2774. Azul 5001, autorizado táxi até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste altímetro 10 no 4. 14, 10 da última torre 118 95, 5001, boa noite, então. Obrigada. Controle Ocean Air 6224, solicito ao nível final 230. Gente, aguarde do 6224. Para o Puxa. Como número 2 para ataque no passe 3, assim. Número 2, não entendi a informação. Após a saída do 67 da Rio, está liberado? Afirma, após a liberação da cauda do 67 da Rio, a companhia está autorizada, seu metáxi. Dorel Azul, 4-9-5-9. Azul 4-5-3, poderia confirmar a presença do controle Ilhéus 1-2-0-1, não confirma? Positivo, 1-2-0-1. Ok, obrigado. 5972 para o táxi com 3 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Guarulhos. 3 no PLB, 4 horas de autonomia, Guarulhos, autorizado táxi até o ponto de espera, via Pátio Bruno Índia, no ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajuste ao altímetro no 094. Ajustado 1014, quando no ponto de espera 118, mais 5,193. Autorizado decolar o sideral, vento 090 graus, 109. Do Gol 9932, posição 4, puxa estacionamento. Gol 1-1-3-4-1 para puxa 02. O Gol 9932, posição 4, puxa estacionamento. Gol 9932, aguarde. Gol 1-1-7-0, reduz a velocidade para 2-1-0 mais. Reduzindo 2-1-0, Gol 1-1-7-0. Autorizado até 5, até 50, pode prosseguir, ou 1-1-7-0? 1-1-7-0, desça para 3.000 pés inicialmente, aguardando autorização para 2.500 no terreno de terra-meia. Ou na proa de terra-meia. 3.666 na proa, descendo para 3.1-0-1-4, Gol 1-1-7-0. Salvador, boa noite, Sideral 9973. 9973 da Sideral, boa noite, contato radar, Supra nível 360, via Dial. 9360, via Dial, pode valer, dada presente. Mantenha saída, Sideral 9973. Mantenha saída, Sideral. Visual 6202. 6202, complete a aproximação, chame agora a torre, 1118, decimal 95, bom pouso. 295, 1170, desça para 2500 pés, no altímetro no 04, plantação de servido 366. 1014, 2500, 1366. Boa, 1170. Após o rio passar, pode iniciar o pushback, o Gol 9932? Gol 9932, após a passagem do rio a causa, no 04 autorizado cemitério. Ah, tá, Gol 9932. Índia Lima, tiro Oscar Vitor, se não me engano. Azul 2774. Prossi. Azul 2774, Ilhéus. Pediu que programasse a navegação após Coral voar Raíra. Sim. 27, após Coral Raíra, solicita o 200, tá? Informa lá pro Ibelso. 7, aguarde um instante. 2500, 366, prossegue o voo no 170? Desça para 2500 pés, vai passar o serviço 366. Ok, tá iniciando então no 366, descendo para 1700 agora. 023, mantém press, heading, limit. Radio 2180, Salvador VOA. On heading limit radio 280, Fiala 03. Salvador Azul 561, decola. Azul 5001, contato radar, subnível 320, perfil da El. Da El 320, Azul 5000, obrigado. 1170, complete a aproximação, chame Torre. 118, decimal 95, por favor. Obrigado, bom trabalho, senhor. Fala de Cida, Xené 6224. Ok, paciente, toma, até a posição. Torre, boa noite, eu vou no 1170, 2 milhas do 372. Xené 6224, a 64 milhas de Nordeste Salvador, mantenha o nível 230, chame Aracaju, frequência 120.3, preciso aguardar terminado. Xené 6224, chame Aracaju, 120.3. Tudo bem, 023, turn left, fly heading, Serra Vitor 363. Turn left heading, Serra Vitor 363, 023. Descent to 3000 feet. Question. 2,500 feet. 2,500 feet, FPL 06. 023, correction.